Xadrez, eu sei, nunca foi bom pra ninguém. Lá vamos nós pra falar que tem game aí pra leve, traz pressa pra viver, vença. Cheque mate, a dama flerta com o rei. Sobre os olhos do bispo morto pelo peão, a tiro de 9mm. Vai comer na raiz o que o cavalo comer. O time andar da torre é a sessão de vaidade, consumo regrado, a mentira e sexo. Tem mais ladrão aonde? No mundão ou no congresso aí? Deus que me livre da lata cheia de cinza, Deus que me livre da maconha, da pinga, da cocaína. Deus que salve as primas aqui na ilusão de ser rica. Torne Sodoma e Gomorra, ruas e avenidas, e diz que põe comida em casa de forma digna. Quero a resposta certa pra pergunta cretina. Se aumentar o salário acaba a corrupção na mim. O abismo puxa o outro, o mal pra cada dia. Te dou pinga, mas nem pensar em comida. Aquela da boa ideia, o cara chega em casa chapado, mata todo mundo e se mata depois. Loucura pouca é bobagem, a saída é pra cima. Tem alguém comigo? E lá vamos nós. E lá vamos nós. No mundão feroz. E lá vamos nós. No mundão feroz. E lá vamos nós. No mundão feroz. E lá vamos nós. Saída é para cima. E lá vamos nós. No mundão feroz. E lá vamos nós. No mundão feroz. E lá vamos nós. No mundão feroz. E lá vamos nós pro mundão feroz. Os bicos de plantão, tô de pé e não no chão. Vem no bolso de uma pilha, eu vou em alta tensão. Sinto infarto do meu cardio, porque subestimaram o neguinho que foi criado na favela, que caçava papelão, olhava carro lá na feira. É, menosprezado, pra quem não dava nem um real. Agora o preço é caro, vem, vem, faça só a baquia de Deus. Atitude até umas horas, bagulho tá louco, tá, cara tá louco. Então, eu tô mais louco do que nunca, eu respeito os loucos, mas não me envolvo, não, no 5-5, no 12, no 5-7, minha correria é o rap, na fé e na calma, tem um chiclete, conheço os loucos, bom na rima, um mora em Osasco, outro em Carapicuíba, quem corre comigo é o Cristo, Espírito de Deus que ressuscitou e hoje está aqui, periculoso, cabuloso, se pular a base, vai começar de novo, MK3, JBL, o inferno treme, quando eu canto rap. Nego trama, nego calamidade, sou de Guarulhos, Guarulhos e falo Guarulhos. A verdade, e a verdade vos libertará. E lá vamos nós, no mundão feroz. E lá vamos nós, no mundão feroz. E lá vamos nós, no mundão feroz. E lá vamos nós, saída é para cima. E lá vamos nós, no mundão feroz. E lá vamos nós, no mundão feroz. E lá vamos nós, no mundão feroz. E lá vamos nós pro mundão feroz.